Deus começou a me mostrar o que é eterno quando eu comprei o meu primeiro carrinho novo. Não faz muito tempo atrás, faz uns 10 anos eu comprei, Deus nos deu a oportunidade de comprar uma caminhonete. Era a caminhonete dos meus sonhos. Eu cuidava aquela caminhonete de tudo quanto é jeito. E eu vivia com a caminhonete. Se tinha um buraquinho, eu freava, passava bem devagarzinho. E fomos fazer a primeira viagem com aquela caminhonete. A Aurora era pequenininha assim. Ela tinha, eu creio que, 8 anos, 7 anos. Vocês conhecem a minha Aurorinha, né? E a Aurorinha, na viagem, a gente deixava algumas regalias, e uma das regalias que ela tinha era comer chiclete. Light, obviamente. Chiclete light. Quem já comeu chiclete light sabe o quanto chiclete light gruda nas mãos. E um dia nós estávamos viajando, eu lembro até onde era, subindo aquela serra entre Curitiba e São Paulo, e a Aurorinha, mamãe, chiclete na mão, olha, chiclete na mão, ela estava tentando se livrar de uma boca cheia de chiclete, e começou com aquele chiclete, gruda aqui, gruda ali, gruda, e a mão toda cheia de chiclete, e ela, mãe, chiclete na mão, e eu, Rosana, dá um jeito no chiclete, porque eu sabia o que aquilo significava, dá um jeito no chiclete. E ela no banco de trás ali, tentando se livrar do chiclete, a Rosana com um pano, com isso, com aquilo. E foi, deu, filha, deu, agora deu, pai. Ah, ficou livre de chiclete, graças a Deus. E chegou na próxima parada, no posto de gasolina do Petropenha. Eu fui tirar a Aurora, quando eu vi o banco de trás, irmãos, era puro chiclete, grudado em todo o feltro dos bancos da caminhonete. Eu olhei aquilo, olhei para ela. Oh, pai, minha mão está limpinha. É, minha filha, está limpinha, está joinha. E eu olhava para o banco. Rosana! E quando eu fui pegar a Aurora assim, né? Com todo amor e graça. O Espírito Santo disse, a caminhonete fica. A Aurora, não, é eterna. Aleluia. Cuide mais da Aurora do que da caminhonete. Cuide mais dela do que da caminhonete. Num outro, alguns anos depois, Rosana foi assaltada, não quando ela levou o tiro, numa outra ocasião. Daí nós já tínhamos uma Blazer, também bonita. E o André já era nascido, era pequenininho, ele tinha 5 anos, de 5 para 6 anos. E eu estava ministrando nos Estados Unidos quando esse assalto aconteceu. E eu cheguei em casa, eu fui orar com ele, né? Deus tinha dado um livramento. E ele olhou para mim, pai, por que que a mãe entregou o nosso carro para aquele ladrão? Na hora o Senhor lembrou. Filho, porque o carro, o ladrão leva, mas a sua vida e a vida da sua irmã, a mamãe foi lá e tirou, e vocês estão aqui, tão salvos, estão livres, guardados por Deus, porque a vidinha de vocês é preciosa e é eterna para nós. Meus amados, eterno, viver no eterno, não é uma maneira de usufruir das coisas, nem de uma maneira de comprar, ou de usar as coisas desse mundo, é um estilo de vida. Os irmãos estão entendendo? Eterno é um estilo de vida, você tem um estilo de vida dado por Deus, não é um estilo de coisas, é um estilo de vida, é porque este é o dom de Deus, a vida eterna. Diga ao seu irmão, meu irmão, este é o dom de Deus, a vida eterna. É um estilo de vida, é uma maneira que Deus nos dá para vivermos nesse mundo com perspectivas eternas. Você pode viver com perspectivas perecíveis ou com perspectivas eternas. E o modelo de Jesus, aleluia, foi como nós vimos na primeira noite, foi um modelo de deixar tudo o que tinha, de deixar o céu, a sua glória, e encarnar, deixou a sua própria glória, e veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E na encarnação de Cristo, desde o início você já vê a perspectiva eterna, porque ele poderia ter se estabelecido em um grande palácio, não, foi para uma manjedoura, porque ele sabia que a perspectiva não era de palácio. Ele já desde o início, o Pai desde o início queria mostrar que o reino de Deus, que a igreja deveria ter perspectivas eternas. Aleluia! O nosso grande não seria medido com coisas desse mundo. O forte, o poderoso, o que teria realmente valor na vida da igreja, não é medido com números, com finanças, com as medidas desse mundo. E assim ele encarnou e veio em uma manjedoura, não acumulou nada na terra. A palavra diz, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. E ele ensinou os seus discípulos sempre. Ele não ensinou os discípulos a fazer poupança. Olha, vocês guardem para quando chegar o coletor do imposto, a gente ter o imposto para pagar adiantado. Não, mestre, estão aí cobrando o nosso imposto, o que nós vamos fazer? Ali Jesus ensina, vai, joga um anzol lá no mar, pega um peixe, lá dentro tem um imposto, paga por ti e por mim. Aqui Jesus está ensinando um princípio da igreja, como que nós lidamos com as coisas desse mundo. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tudo que esta igreja precisar, em nome de Jesus, eu profetizo e libero esta palavra. Todas as coisas que esta igreja precisar, e a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, e receba esta palavra, te será acrescentado, se o foco da sua vida for o reino de Deus e a sua justiça, em nome de Jesus, para ti, para a tua casa, para a tua família, para a igreja, para equipamento. Tudo o que você precisar, meu irmão, se a prioridade da igreja, que Deus tem nos dado a honra de cuidar na vida dos irmãos, for o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Essa é a minha história, amados. Aleluia! Deus nunca me deixou granjear, Deus nunca me deixou depender de vendas astronômicas de disco, nem de poupança, de jeito nenhum. O nosso ministério foi forjado no dia a dia de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão, me foram acrescentadas. Eu lembro de um chamado assim, quando Deus nos deu a visão da Life como ministério para abençoar outros grupos. Um grupo de irmãos lá em Goiânia estava me chamando, um irmão chamado Bené, uma irmã chamada Alda Célia, estavam começando um conjunto, e disseram, Asaf, vem nos ajudar a gravar. Eu não tinha equipamento, e comecei, fui para comprar o primeiro equipamento, para gravar um grupo chamado Koinonia, um disco chamado Aliança, o único que é digno de receber a honra. E aquele grupo estava lá, eu amava aqueles irmãos, e disse, não, nós vamos fazer, pode contar comigo. E fui para comprar o nosso primeiro equipamento, e Deus disse, essa vai ser a estação da sua vida, invista nisso. Daí eu fui ver o equipamento que tinha para vender, e custava 40 mil alguma coisa. Daí o meu carro valia 20, e o Senhor disse, pronto, dá o teu carro de entrada. Eu fui para a Rosana e disse, Rosana, sabe o que Deus disse? Para a gente dar a nossa carne, o nosso carrinho, de oferta. E a gente deu, de oferta. Sabe quando a gente faz isso, irmãos? Deus se agrada. Não demorou muito, eu estava numa reunião e um irmão veio para mim e disse, irmão Asaf, eu queria que você fosse na minha casa para tomar café comigo. Eu disse, eu vou, irmão, amanhã de manhã. Eu estava gravando em Goiânia, inclusive, no ano seguinte. Já estávamos com equipamento, já estávamos produzindo, o disco Aliança tinha sido feito, estávamos fazendo outro, e um outro irmão, o pastor Sinomar, tinha me convidado para produzir o disco da igreja dele, e foi aquela bênção, aqueles irmãos, tudo, e eu ali no meio daquele ministério crescendo, e aquele irmão chamou. E nós lá em casa sem carro, com o carro emprestado da sogra. Bendita seja a sogra, aleluia. Todo mundo louve a Deus pela sua sogra agora. Ei, glória a Deus. Eu vi alguns irmãos não louvando a Deus pela sogra aqui. Vou ter que falar com alguns aqui. E aquele irmão me convidou para ir na casa dele e disse: irmão Azaf, seus discos no decorrer desses anos têm sido de grande bênção para a minha vida e a minha casa. Eu morava numa fazenda e a única coisa que eu tinha era alguns dos seus discos. E eu conversei ontem com a minha esposa, enquanto o irmão testemunhava lá naquela reunião, e nós decidimos abençoar a sua vida. Deus nos mostrou que o irmão tem alguma necessidade e nós queremos suprir essa necessidade. Daí ele veio lá do quarto com uma caixa de sapato. Eu disse: pô, vou ganhar um sapato? Pô, necessidade é até que preciso de um sapato. Mas aquele irmão abriu aquela caixa era uma caixa cheia de dinheiro, irmãos. Eu nunca tive tanto dinheiro cash na mão dado por uma pessoa. Ele disse: eu ganhei uma grande causa na justiça e eu quero dar essa oferta para o irmão para suprir a sua necessidade. Eu cheguei em casa com aquele monte de dinheiro. Rosana, olha o nosso carro de volta. Esse é o nosso Deus. Irmãos, é o mesmo Deus. Deus, ofertas não é dinheiro. Ponha isso no seu coração. Ofertas são sementes. E eu não estou dizendo aqui, irmão, para pegar oferta aqui, não. Não, toda oferta que os irmãos colocam aqui é para esta obra, louvado seja Deus, e para a obra que a gente semeia lá no Timor-Leste ou quando os irmãos semeiam lá no nosso projeto no Oriente Médio. Não, ofertas são sementes para o eterno de Deus. Jesus não deixou nenhuma estabilidade ministerial aos seus discípulos, mas fez deles os homens mais ricos do mundo, mais famosos. Tem alguém mais famoso que Pedro? Ou João? Toda vez que alguém, o nenezinho nasce e diz: é Pedro, está lembrando de um pescador que se tornou um referencial da humanidade com a riqueza de Deus na vida dele. Aleluia!